Paredão sem limite. Aqui o limite não existe. Fecho os meus olhos para não ver. 007. Fecho os meus olhos para não ver essa dor de não ter você. Meu coração sem solução pede uma chance a essa paixão. Já vai disparar. Eu tô mancada assim, pensas que não dá pra segurar. Me enlouquece, chego a sua frio, já sabe que eu te quero. Não me seguro e na minha cabeça relembro os momentos que ficaram pra trás. Coração já vai disparar. Eu tô mancada assim, pensas que não dá pra segurar. Me enlouquece, chega a sua frio, já sabe que eu te quero. Não me seguro e na minha cabeça relembro os momentos que ficaram pra trás. Vontade. de amor. Já me entreguei a outro alguém, mas foi em você, ainda está em mim. Tudo me faz lembrar você. É tão ruim essa vontade de te ter. Tento fugir e resistir, mas é em você, ainda está em mim. Está em mim, está em mim. Você ainda está em mim. Já me entreguei a outro alguém, mas foi em você. DJ Bruno Mix. Com o rosto coladinho, abalou. Égua, vai d'égua, tá boa. sozinho com o rosto coladinho. Quem não tem história é apagado da memória. DJ Betinho Isabelense. DJ Bruno Mix. Prepara, que não dá mais a vontade, sai por onde entrar.

galera do Tecno Melody. Banda 007. Você nem ligou, se foi, nem me disse adeus. E terminou de um jeito que eu não sei entender. Mas eu vou dar a volta por cima, mudar o jogo de um jeito que você jamais esperou de mim. Vou dar um jeito nesse coração, curtindo o som que vem do Maranhão, com o DJ de Mix, DJ Jack, DJ Marujo. nem estou morrendo. Nem tô correndo atrás de namorado. Nem estou chorando, nem me arrastando. Cala essa boca, você está muito enganado. Não estou sofrendo, nem estou morrendo. Não tô correndo atrás de namorado. Nem estou chorando, nem me arrastando. Cala essa boca, você está muito enganado. Tá pensando que já é dono do meu bem querer. Só porque eu te olhei não quer dizer. Só chamar que eu vou. O que você quiser, só pedir que eu dou. É que eu não resisto ao teu poder de sedução. Amor, amor, te toca de uma vez e tenta entender. Debaixo dessa roupa vive uma mulher. Dentro desse corpo bate forte um coração. Comigo não. Banda Estrela do Melody. Essa veio pra brilhar. Poderosa, atrevida. Mete mais na minha vida. Se eu tô dançando, tô te tocando, não significa que eu estou me apaixonando. Tá pensando que já é dono do meu bem querer. Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você. Amor, amor, se pensa que é assim que é só chamar que eu vou. O que você quiser, só pedir que eu dou. É que eu não resisto ao teu poder de sedução. Amor, amor, te toca de uma vez e tenta. Debaixo dessa roupa vive uma mulher. Dentro desse corpo bate forte um coração. Comigo é Tecnodo. É fantástica, muito autêntica. A noite é mágica. Já sinto a química de tua pele, sou fanático. Vou caminhar para o tráfico. Um dia eu cruzo o Atlântico. Hoje eu me sinto mais romântico. Na, na, na, na, na. Onde estás? Chegarei. Quero que tu saibas que estou pensando. Isso é novo. Eu vou ser real quando eu tenho que esperar pra acender teu fogo. Mudando para o tráfico, desse corpo eu sou fanático. Só contigo eu me sinto mais romântico. Se tu soubesses o quê? Faria tudo pra quê? Meu coração fosse assim fantástico. Eles me dizem que já perdi o juízo. Eles não sabem que você é como o meu vício. Nada se imagina ou parece com você. Qualquer dos obstáculos por você vou vencer. Onde estás? Chegarei. Quero que tu saibas que estou pensando tanto, tanto. Onde estás? Chegarei. Quero que tu saibas que estou pensando tanto, tanto. É Tecnodo! Muito autêntica. A noite é mágica. Já sinto a química. De tua pele sou fanático. Vou caminhar para o tráfico. Por ti eu cruzo o Atlântico. Hoje eu me sinto mais romântico. Na, na, na, na, na. Onde estás? Chegarei. Quero que tu saibas que estou pensando tanto, tanto. Chegarei, quero que tu saibas que estou pensando tanto, tanto. Não sou assim, isso não é normal. Para mim isso é novo. Eu vou ser real quando eu tenho que esperar pra ceder teu fogo. Mudando para o tráfico, desse corpo eu sou fanático. Só contigo eu me sinto mais romântico. Se tu soubesses o quê? Faria tudo pra quê? Meu coração fosse assim fantástico. Eles me dizem que já perdi o juízo. Eles não sabem que você é como o meu vício. Nada se imagina ou parece com você. Qualquer dos obstáculos por você vou vencer. Onde estás? Chegarei. Quero que tu saibas Bruno Mix. Só você sabe como o povo gosta. Oh, voltou. Oh, oh, oh, oh. E toda a tropa aprovou. Oh, oh, oh. Mega príncipe negro já voltou. Oh, oh, oh, oh. Edilson de Elson dá um show. Joy Benassi, o garoto das produções. Competência e simplicidade. É Bruno e Trio. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Se eu não vejo seu amor, volte. Fotos de uma paixão. 107. Batida do Tecno Melody. Piripiradinha, ela tá maluca pra fazer chifrinho. Piripiradinha, ela tá maluca, vai fazer o chifrinho, hein? Bora lá, Marlon. Chifrinho, hein? Ela não anda, manda, ela desfila. Quando chega no búfalo, a galera pira. O DJ Darlan tá doidinho pra pegar. DJ Rafael, DJ Fabio e José. Chega no búfalo, a galera pira. O DJ Darlan tá doidinho pra pegar. DJ Rafael, DJ Fabio e Josia. Tem uma batalha, tá doida pra zoar. E o neguinho, tá doido pra pegar. Piri, piri, piri, piri, piri, piradinha. Ela tá maluca pra fazer o chifrinho. Pode falar à vontade. A mina recalcada não arruma.

paredão sem limite. Aqui o limite não existe. Ouvindo o som do JC e o campeão, JC e o campeão dançando. Ela vai descendo até o chão. Ouvindo o som do JC e o campeão, JC e o campeão dança. Olha, meu amor, eu tô passando mal. Do jeito que rebola eu nunca vi igual. O nome dela, não me pergunte. Quando ela chega, chama a atenção, DJs Alex e Junior Mix botando pressão. Onde ela mora? Também não sei. A conheci no show do JC. E tem a Blackstone, Johnny Walker, pode vir o Old Bar. Qualquer coisa eu vou passar no JC e vou me acabar. Minha Blackstone, Johnny Walker, pode vir o Old Bar. Qualquer coisa eu vou passar no JC e vou me acabar. E Bruno Mix. Amor, eu quero estar contigo o resto pra chuveiros e romance a dois. Quero estar contigo e o resto pra mim tanto faz. Encontro em você a minha paz. Não quero só uma noite de amor. Quero estar contigo e o resto pra mim tanto faz. Encontro em você a minha paz. Vamos viver esse romance a dois. Quero estar contigo e o resto pra mim tanto faz. DJ Leno, profissionalismo e competência ao seu dispor. Banda 007. Tu sabe o fogo, um desejo. Sempre quando eu te vejo, fica me provocando. Eu quero tua boca. Fazer amor até o amanhecer, curtindo esse som que eu te conheci. Agora eu te desejo, quero só pra mim. Com os DJs, vou ter Beto e Xande. É o super rock som, é o super rock som. E a guitarra elétrica, vem logo me amar. É o super rock som, é o super rock som. E a guitarra elétrica, super rock som, super rock som, vem logo me amar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Banda 007. Sabe o fogo, um desejo. Sempre quando eu te vejo, fica me provocando. Eu quero tua boca, abusar de mim. Mata meu desejo, vem me seduzir. Me cobrir de beijo, quero só você. Vem logo, quero fazer amor até o amanhecer. Curtindo esse som que eu te conheci. Agora eu te desejo, quero só pra mim. Com os DJs, vou ter Beto e Xande. É o super rock som. Super rock som, vem logo me amar. Paredão sem limite. Escuta minha voz, eu religo outra vez. Sabes que preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. Ainda te quero, me dei uma chance, já estou em desespero.